instituiu o fim da pressa. Decretou deixar pra lá. Em seu peito mais amores, sem bandeira e sem fuzil. Assinou um documento permitindo bem viver. E um brado forte e retumbante se espalhou nos meios fios. Teve gente que brilhar no céu da pátria, mais de 1000 canhões de luz, de luz verde, louro, oliva, deixando cego entre outros 1000. O nó de tudo que é vivo. O mais azul que já se viu.